No último dia 20 de agosto, o Ministério Público de Minas Gerais concluiu acordo com o objetivo de reordenar o Conselho Tutelar e o Serviço de Acolhimento Institucional de Francisco Sá, no norte do estado. Também foi garantida a oferta dessa modalidade de medida protetiva à população infanto-juvenil do município de Capitão Enéas, pertencente à mesma comarca. A promotora de justiça, Shirley Machado de Oliveira, explica o que motivou a assinatura dos termos de ajustamento de conduta. A gente detectou alguns problemas relacionados ao Conselho Tutelar de Francisco Sá e também à questão do acolhimento institucional, que na verdade na época, né, em junho, existia uma instituição de acolhimento em Francisco Sá, necessitando urgentemente de um reordenamento para se adequar ao que a legislação estabelece. E, na verdade, não havia uma instituição de acolhimento em Capitão Enéas. Então, com base nisso, e a promotoria levantou que existia uma ação civil pública em andamento já há algum tempo, que tinha por objeto a criação desse serviço de acolhimento institucional, a gente resolveu pegar essa ação civil pública e fazer uma reunião para verificar a possibilidade de um ajustamento de conduta dentro da ação, para acelerar um pouco o processo e garantir que essa ferramenta, né, esse serviço de acolhimento institucional, ele fosse criado de uma forma mais célere, em benefício, né, daquelas situações extremas em que a criança e o adolescente precisam realmente estar acolhidos. Então, nós fizemos assim, duas ações em paralelo. Né? Estamos fazendo uma de capacitação e de reordenação do Conselho Tutelar, que é um órgão fundamental, né, no sistema municipal de garantias, de direito da defesa da criança e do adolescente. E aí, com isso, a gente, em relação ao Conselho Tutelar, a gente fez um ajustamento com o Francisco Sá para que ele reordenasse o serviço, organizasse, disponibilizasse material, equipamento, capacitação, enfim. E também estamos acompanhando bem de perto a eleição do Conselho. Fizemos também uma capacitação, uma manhã, uma tarde, né, de capacitação com os conselheiros sobre as suas atribuições, ouvindo as demandas, mas também já pontuando, né, sobre a importância da atuação, esclarecendo pontos que o ECA estabelece. E, paralelo a isso, nós fizemos ações junto com, nessa ação civil pública, sobre o acolhimento institucional. Nos dois casos, a gente teve um apoio fundamental da Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa da Criança e do Adolescente aqui de Montes Claros. Então, os técnicos estiveram presentes, fizeram vistoria para a gente, tanto no serviço de acolhimento quanto no Conselho Tutelar. E no caso do acolhimento institucional, depois nós tivemos reunião com a presença dos técnicos e com a presença do promotor Daniel Librelon, também conosco. Nessa reunião sobre acolhimento institucional, então, foi possível a gente pactuar com os prefeitos de Francisco Sá e Capitão Enéas a criação desse serviço de uma forma até consorciada, né? Eles vão ter um prazo aí para se consorciar formalmente, mas, de uma certa forma, o serviço, então, vai atender os dois municípios, representando, então, uma economia de recurso aí para eles. E uma, né, a gente entende também um aumento da qualidade do serviço a ser prestado. E foi, então, por esse motivo que surgiram esses dois ajustamentos nesse momento. Shirley elenca as ações que os municípios deverão realizar para cumprirem o acordo. Bom, em relação ao acordo, o termo do Conselho Tutelar, é a própria estrutura do Conselho Tutelar. O relatório de vistoria que foi feito pela Crédica percebeu a ausência de equipamentos mínimos, né? Computador, impressora, telefone celular, eles estavam sem. Um problema de sigilo nos atendimentos, a sede ela não oferece esse sigilo para os atendimentos do conselho, então nós pactuamos um prazo para poder todos esses requisitos que a legislação, essas soluções do comando estabelecem para que o município cumpra. E, além disso, estamos acompanhando a questão da eleição e assim que tiver, né, os novos conselheiros, a gente também vai iniciar um processo de capacitação, principalmente para a utilização do programa, do CIPIA, né, que é um programa de gestão mesmo do Conselho, que a gente entende que é fundamental para o exercício das atividades. Em relação ao acolhimento institucional, o serviço funcionava de uma forma também destoando das resoluções que regulamentam a matéria, não haviam técnicos, por exemplo, exclusivos para o serviço, esses técnicos eram funcionários do CREAS, do CRAS, que se desdobravam para atender, mas a gente sabe que a importância, né, dos técnicos exclusivos para que consigam realmente fazer um trabalho de promoção da família de origem com a perspectiva de reintegração familiar dessas crianças e adolescentes acolhidos. Então, é fundamental. A sede também não tinha uma estrutura adequada, o município já até localizou, segundo nos informou, um outro imóvel para que consiga atender e, por exemplo, os técnicos tenham um sigilo no atendimento. A própria questão de mobiliário, que era insuficiente, né, para atender o público, a quantidade de vagas que o município definir que vai existir no serviço. Então, questões desse tipo foram pactuadas. A promotora de justiça lembra que o acolhimento institucional é a exceção, mas é um serviço fundamental para garantir o direito das crianças e adolescentes. Sem a existência do acolhimento, do serviço de acolhimento, por exemplo, em relação à Capitão Enéas, não existia outro serviço de acolhimento, por exemplo, familiar, em Capitão Enéas. Então, se uma criança estivesse numa situação, ou um adolescente, de precisar ser retirado, em caráter de urgência, como a lei estabelece, né? Quando houver risco à integridade física, à vida dessa criança, ele não teria onde ser colocado, né? E aí a gente via algumas situações muito irregulares. Então, o município ele precisava criar esse serviço. É claro que a intenção da promotoria, a intenção da lei, não é retirar as crianças e adolescentes, a não ser nessas situações, né? Então, esse serviço, na verdade, ele precisa existir, mas o interesse da promotoria é fazer com que todos os equipamentos que antecedem a esse serviço especializado, que é o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, a própria sociedade civil, escolas, trabalhem juntos para evitar a situação de acolhimento. Porque quando você chega ao ponto de ter que retirar uma criança ou um adolescente é porque houve, né, uma situação de violação de direitos por parte da família, do Estado, enfim, e a gente precisa ir na causa das questões. Mas, de uma certa forma, a existência desse serviço, ela também, ou a inexistência desse serviço também gera violação de direito, porque essas crianças ou elas não estavam sendo acolhidas ou elas estavam sendo acolhidas em um critério totalmente ilegal. Então, a existência do serviço é fundamental nesse sentido, né, para garantir que o serviço, né, que haja um atendimento adequado tanto para a criança e para o adolescente como para a sua família. Que nem eu disse, a ideia e toda a diretriz do ECA é para que esse acolhimento seja provisório e a partir de uma ação concreta, né, conduzida por esses técnicos dessa instituição, haja uma adoção de providências visando a reintegração familiar, porque essa é a ideia. Se, né, houve uma situação que levou ao acolhimento, a ideia é que os técnicos elaborem um plano, né, de atendimento e volte, né, e implemente as medidas junto com a rede dos municípios para que a criança e adolescente volte a conviver com a sua família. Caso isso não seja possível, é claro que vai haver um relatório nesse sentido e aí uma ação de destituição, mas, né, esse é um segundo momento. A ideia realmente é a reintegração. Então, esse serviço garante, né, o direito à convivência familiar, né? Ele garante que esse adolescente e essa criança possam realmente vir no futuro a voltar para suas famílias. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.